Chegou em Santa Terezinha, amigo homem do campo, com a Benax AgroCenter, a parceira certa para o desenvolvimento das suas atividades rurais. Temos rações para vacas, cavalos, porcos, cachorros e peixes, rações em geral, acessórios em geral, botinas, cintos, chapéus oficiais. Aqui você encontra o atendimento que você procura, com qualidade e confiança. Estamos na Avenida Dona Dita, em frente à Praça do Passeirinho, em Santa Terezinha de Goiás. WhatsApp 62 99408 5215. Falar com Bárbara ou Nancy. Venha nos fazer uma visita. Esperamos por vocês. Benax Agro Center. Produtos agropecuários com qualidade para você. Você sabe o que é feminicídio? É considerado feminicídio o crime em que estiver envolvida a violência familiar e doméstica, o menosprezo e a discriminação à condição de mulher. Isso porque 35% dos homicídios de mulheres no mundo são cometidos por seus parceiros. A cada hora, uma mulher é assassinada no Brasil. Chega, não se cale. Denuncie. Disque 180. Sabe qual é a frequência mais ouvida? Ativa FM 96,7. Música e informação na medida certa para você. Ativa. Centro Médico Mais Saúde e Diagnósticos, com o clínico geral Dr. Flávio Henrique de Lima. Médico há mais de 20 anos, cuidando de você e da sua família. Atendimento em clínica geral, pediatria, geriatria, ginecologia e cardiologia. Realizamos pequenas cirurgias com muita segurança e responsabilidade. Consultas e exames de alta resolução, raio-x digital e também ultrassonografias em geral, para homens, mulheres e crianças. Para dores articulares. Realizamos infiltrações e bloqueios guiados por ultrassom. Fazemos mamografia digital, exame muito importante para a prevenção do câncer de mama. Na cardiologia, temos o Holter e mapa 24 horas e eletrocardiograma. Agende agora sua consulta e exames pelo nosso WhatsApp 62 98114-7155. Atendimentos de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Estamos em Santa Terezinha de Goiás, na Avenida Dona Dita, número 247, Centro Médico Mais Saúde e Diagnósticos, cuidando da sua saúde. O seu final de semana merece música boa. Yeah! E por isso, só sintonizado aqui, você curte os melhores sucessos do momento. Tá curtindo, né? Só tem musicão. São os melhores. Hace rato tengo. Não tem jeito. O seu final de semana só fica completo quando você sintoniza 96.7. É sucesso, é alegria. Ativa FM. Fique ligado aqui. Vem aí a próxima atração. Rádio Ativa FM. Bem-vindo à nova estação. Chegou o bolo. A gente fica ligado, sempre sintonizado na melhor estação. E um novo clima chegando, a gente se apaixonando, querendo mais emoção. Já é o dono do ar, vem com a gente festejar. É o dono, a gente faz festa, celebra alegria, o tempo todo na melhor companhia. É o dono. Três músicas da sua escolha, do jeito que você gosta. As três mais do ouvinte. Você é quem faz a programação.